Ipiranga autorizada a decolagem, o vento é 160 graus, 07 nós, e a gente é 1015. Serra Tango decola de Salvador agora aos 4-0, chama o controle 1-9, 8, mau voo. Finalmente, ao controle da agressora, etc. Muito bom dia, Excertão. Contato radar, vigilância, supernível 090, saída Conde. 090 Conde, vigilância, Excertão. Desde que Fox Lima Libra, sua terminal mantendo, está mantendo 105. Ciente, Whisky Fox Lima Chame Recife, 2685. 12685 vai chamar. Obrigado, amigo. Tem um bom dia. Achagou pequeno, vai passar Coral, mantendo uma centena. Gente, achagou pequeno, chame Léo, frequência 1201. Léo, zona 201, tenha um excelente dia já. Grato. Isso, isso, isso. Pelas informações meteorológicas que dispomos, estamos estimados com teto baixo. Confirme seu aeródromo de alternativa, caso não tenha sucesso em seu pouso em Conquista. Brumado, Guarambi, a segunda. Copiado. E instrumento, qual é a sua alternativa extraordinária? Qual é a sua alternativa instrumento? São Salvador? Lapa. Lá, paciente. Com 3325 e 264. Contato 3325, Romeu Gouveto. 325. 370, and expect bomb arrival. Lira frequência 425, alterna 2500. Direção ao instante. Autorizado 2085, abaixa critério.